amor não vem com botãozinho de sim ou não. Ou a gente sente ou não. Bateu aqui pra gente. Eu tô indo embora. Vai ter que ser agora. Em outra vida, tomara que seja diferente. É. Mas é, eu também acho uma pena ter que acabar tudo assim. Eu sei que pra você tava perfeito o esquema. Você beija o mundo e volta pra mim. Eu fui muito além dos meus limites. Gostei mais de você do que de mim. Só Deus sabe de tudo que eu passei pra ficar com você. Agora eu tô voltando pra mim. Agora eu tô voltando. Sou o Chico do Forró, estamos chegando para mais um Domingão de Prêmios aqui da Rede da Sorte, o Araripe da Sorte, a Sorte do Sertão, entrando no ar através da TV Pé de Serra, as nossas emissoras que nesse exato momento formam a nossa cadeia de rádios. E aqui ao meu lado, né, o grande Kleber, pra gente começar mais um Domingão de Prêmios, né, Kleber? Bom dia. Bom dia, Chico do Forró, muito bom dia, você de casa, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma extração da Rede da Sorte. Hoje um festival de motos e dinheiro para você que comprou e acreditou, desde já lhe desejando muito boa sorte. Sonhou com uma linda moto? Hoje é o dia de você realizar o seu sonho. No quarto prêmio tem a linda XRE 190 e mais R$30 mil em dinheiro. É o seu sonho? Cruza o dedo, marca o X e vem ser feliz aqui com a Rede da Sorte. Falando em dinheirão, tem giros da sorte, né, Chico? Com certeza. Você que tá em casa, no trabalho, aí no sítio, na fazenda, onde quer que você esteja acompanhando a gente ao vivo, né? Vendo então pela TV Pé de Serra e ouvindo pelas emissoras que formam a nossa rede de rádio. Um abraço a todos, boa sorte para você que comprou o seu bilhete. Hoje tem moto no primeiro prêmio, no segundo também tem moto, mais dinheiro, terceira rodada também tem moto e dinheiro, e no quarto prêmio também tem moto e dinheiro, moto Honda. E nós vamos aí para os 10 giros de R$500, é isso, Kleber? É isso mesmo, e você confere juntinho da tela da TV Pé de Serra, os 10 giros do valor de R$500 já está girando, girando, girando, girando e contemplando, sai o primeiro giro da Rede da Sorte, o bilhete 107.566. Pois é, primeiro giro, ganhou R$500, o bilhete 107.566. Bora pro segundo giro, né? Já começou a Sorte do Sertão, o Araripe da Sorte, o segundo giro sai para o bilhete 77.395. 77.395, esse que foi o segundo giro da Rede da Sorte, aqui não para de girar, vem aí o terceiro giro, girando e contemplando, sai para o bilhete de número 22.767. Pois é, terceiro giro, sai para o bilhete 22.767. Bora pro quarto giro, mais R$500 desse domingão, daqui a pouquinho tem moto, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta rodada. Quarto giro sai para o bilhete 49.819. 49.819, esse que foi o quarto giro da Rede da Sorte, aqui não para de girar. Vem aí o quinto giro. O quinto giro você confere juntinho da tela da TV Pé de Serra, sai para o bilhete 40.266. Confirmando o quinto giro, ganhou R$500, o bilhete 40.266. Bora pro sexto giro. Alô, você que já tá ligadinho, né? Você que tá só ouvindo aí, olha, 112.257 é o sexto giro contemplado. O sexto giro é o 112.257 e não para de girar. é girando e você conferindo juntinho da tela da TV Pé de Serra, girando e contemplando, sai para o bilhete 40.997, Chico. Sétimo giro, 40.997, confirmando, bora pro oitavo giro, R$500, você que compra, acredita, todo domingo é prêmios para você aqui na Rede da Sorte, 116.506, ganhou R$500 no oitavo giro. 116.506 é o oitavo, vem o nono. Nono giro na tela da TV Pé de Serra no YouTube, viu? Você que acompanha a gente pelo YouTube, muito bom dia, boa sorte, sai para o grete, 61.043. Nono giro, 61.043. Bora pro décimo giro aqui, né? Para você que comprou o bilhete, nós estamos nos 10 giros e o décimo giro sai para o bilhete 47.669. 47.669, esse que foi o décimo giro da Rede da Sorte, o décimo e último giro. Você que comprou e acreditou, daqui a pouquinho tem os prêmios principais: uma Pop 110 e 0 quilômetro no primeiro prêmio. No segundo, tem uma CG 160 Start, mais R$5.000. E o comprou vai ganhar esse segundo prêmio, leva mais R$5.000. O terceiro prêmio tem uma linda moto, é Bis 125. Olha só que linda, a mulherada gosta da linda Bis, mais R$5.000. E o quarto prêmio, a XRE 190. Ela vai ser sua, é isso? Ela vai ser sua? Você tá dizendo isso? Que coisa boa! Desde já lhe desejando muito boa sorte. Quem ganhar a linda XRE leva mais R$30.000 em dinheiro, Chico do Forró. É muita alegria, né? Pra você que comprou o seu bilhete, boa sorte, né? Daqui a pouquinho a gente fala aqui quem foi os ganhadores dos 10 giros de R$500. Muito bom dia, né? A todos que estão aí na cidade de São José do Belmonte, Mirandiba, a você de Verdejante, né? A turma também aí ligado conosco em Grossos, Malhada Areia, essa turma boa sempre com a gente aqui ligado na Rede da Sorte, aí na cidade de Cedro, né? Campinas, Montevidéu, Vasco e toda essa região, ligado conosco também, aí na cidade do Cedro e também a turma que tá ouvindo a nossa Rede da Sorte na cidade, né? De Terra Nova, né? Um abraço a todos aí de Terra Nova, também lá do Guarani, essa turma boa aí pertinho de Terra Nova ligado com a gente, sempre ouvindo aqui a Rede da Sorte, não é isso, Kleber? É isso mesmo, e pra nossa região do Araripe, tem Trindade, tem Oricuri, tem Bodocó, tem o Exu, tem também as cidades vizinhas do nosso Piauí, aqui Marcolândia, Francisco Macedo, Padre Marcos, Simões, Caridade, Curral Novo, é Caldeirão Grande do Piauí, um abraço para todos vocês, Ouricuri aqui ao lado, todo mundo ligado, Ipubi, Serrolândia, Serra Branca, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma extração da Rede da Sorte. Hoje é a realização de sonhos da linda moto, moto CG 160 Start Bis, Pop e a XRE. E mais dinheiro, viu? Porque a Rede da Sorte não brinca não e tem novidades para o próximo domingão. O mês de novembro, Novembro Azul, aqui na Rede da Sorte. Bora então agora conferir os 10 giros de R$500, né? Você que tá acompanhando pelas rádios, né? Um abraço aí para todos de Cabrobó, Belém, Floresta, Itacuruba, né? Chorrochó, grande Luiz Paulo, homem da Sorte aí nessa região, todos os vendedores aí da Sorte do Sertão, do Araripe da Sorte. Chegando o primeiro giro, 107.566, ganhou R$500. O Carlos Ferreira Lima, ele mora no bairro do Divino, na cidade de Salgueiro. Arnaldo foi o vendedor do bilhete contemplado. O segundo giro sai para o bilhete 77.395. É o Victor Ribeiro de Souza, lá da rua São João, na Vila São Pedro, em Trindade. E Aura foi a vendedora pé quente. O ganhador, Carlos Ferreira de Salgueiro, ele mora na rua Padre José Maria, número 596. Ele foi o primeiro giro que ganhou R$500. Vamos pro terceiro giro aqui. O bilhete 22.767 vai para a cidade de Trindade. Olha, é Luto Oliveira. Ele mora no São Jurema, né? Deve ser isso, da cidade de Trindade. Leide, a vendedora. São São Geraldo aí, viu? O quarto giro sai para o bilhete de número 49.819. Olha só, é a Aparecida Santos, lá do sítio Bode Assado, em Salgueiro, e a Vernúcia foi a vendedora Pequente, botou aqui. Boa sorte. Pois muito boa sorte. 40.266 também ganhou R$500. A Diva Ribeiro, ela mora no projeto Pedra Branca, Agrovila 7, Curaçá. Maria, a vendedora. O sexto giro sai para o bilhete 112.257. Olha só, Ivonaldo Gomes Ferreira, lá da rua Adalberto P. da Silva, número 121, no centro da cidade de Ouricuri. Fran foi a vendedora Pequente. Ganhou também R$500 o bilhete 40.997. É o Gilvan Freire Venâncio, mora na rua João 23, em Morelândia. Paulinho foi o vendedor. Olha só, oitavo giro sai para o bilhete 116.506. Botou duas pessoas no mesmo bilhete, a Maria e Misael. Que coisa boa, lá da cidade de Bodocó do São Francisco. E aqui, Ana Maria foi a vendedora. O bilhete 61.043 também é de Bodocó. Ganhou também R$500. José Nunes dos Santos, mora no sítio Caldeirão, em Bodocó. Chicola foi o vendedor. Décimo e último giro sai para o bilhete 47.669. É o Manuel de Barros, da cidade de Salgueiro, e doce, doce como mel, foi o vendedor Pequente. Pois é, tá aí os ganhadores dos 10 giros e R$500. Você que tá acompanhando pela TV Pé de Serra, você tá vendo aí as 75 bolas e a gente vai conferir com as garotas do Globo, não é isso, Kleber? É isso mesmo, então chega pra cá, Regina, a Geiciane e também a Stephanie, a Thaís e Stephanie, elas que formam as garotas do Globo e do nosso painel da sorte. Olha só, você de casa confere, é numerados do 01 ao 75 e elas agora vão colocar no nosso Globo da Sorte. Enquanto elas colocam todas as bolas no nosso Globo da Sorte, eu quero parabenizar o nosso querido Mel do Carro de Som. É o Mel, dia 13, e mexe no calendário da vida. Dia 13 mexeu no calendário da vida, completando idade nova. Mel, aquele abraço, que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe a sua vida com muita paz, muita saúde. Homem guerreiro, símbolo de trabalho da cidade de Salgueiro. Pois é, e parabenizando aqui minha amiga Cidinha, vendedora, né? Que parabeniza a irmã Del, né? Um abraço aí pra Cidinha, vendedora, né? Parabéns aí pra minha irmã Del. E um abraço ao Agrailson, né? O pai velho, grande Agrailson, tá aí o irmão do Telão, né? Que tá ligado conosco aqui na Rede da Sorte. Tá, você que comprou o seu bilhete, vai começar. A primeira rodada é uma moto Honda, 110, é a Pop 100, uma linda moto pra você que tá a pé, pra você que tá sonhando em ter sua moto. Então bora lá, o Globo já, as 75 bolas dentro do Globo, e aí a gente chama sua atenção porque vai começar agora a primeira rodada, uma moto Honda Pop 110, e vai com a bola, Kleber. Deixa comigo, Chico do Forró, já sai a primeira bola e você marca no seu bilhetão dupla chance 19, 19, marque 19, marcou 19, continua subindo bola e você marcando 74, 74, marque 74, marcou 74, sai bola do Globo 23, 23, marca 23. Olha só, a tecnologia chegou. Se você não consegue ouvir a gente pelos a sua rádio da sua cidade, é só colocar no Instagram. Se não tiver pelo Instagram, YouTube, o YouTube da TV Pé de Serra. É facinho, viu? Marca 35, 35, marca 35. Acessa lá no YouTube TV Pé de Serra. Você vai assistir a gente ao vivo. 6, meia dúzia. Marca 6 no seu bilhetão. Marcou 6. O Abacatão tá lá marcando em Trindade pelo YouTube. Um abraço pra você. Marca 60. Meia dúzia 0. Marca 60. Marcou, tá marcado. Ninguém tira mais. Continua subindo bola 64. Meia dúzia 4. Marque 64. Marcou 64. Aqui pula bola do Globo 54. 54. Marca marque 54, sai bola 50. 50. Marque 50. Procura de um lado, procura do outro e marca 31. 31. Marque 31 no seu bilhetão, dupla chance da rede da sorte. 15, sai do globo. Marque 15. Marcou 15, continua subindo bola e você marcando 65. Meia, 12 e 5, marque 65, marcou 65, pula bola do globo 69. Meia, 12 e 9, marque 69. Acelera que é moto nova, 0 quilômetro 70, 70. Marque 70, linda pop 110, 0 quilômetro 43, 43, marque 43, marcou 43, continua subindo bola e você marcando 21, 21, marca 21, marcou 21, pula bola do globo, sai bola do globo 5, de número 5. Quer andar de moto nova? Vem pra Rede da Sorte 5252, marca 52. Alô, Clebinho do Queijo, ligado aqui da Rede da Sorte, sai bola do globo 68, meia dúzia 8, marque 68 no seu bilhetão, dupla chance, procura de um lado, procura do outro e marque 72, 72, 72. Estamos na primeira rodada na Sorte do Sertão, no Araripe da Sorte, tá valendo uma moto Ronda Pop 110, 20 bolas chamadas. 72 foi a última, Kleber, nenhum bilhete armado. Olha só, aqui continua subindo bola e você marcando 67, meia, 12 e 7. Marque 67, marcou 67, continua subindo bola e você marcando 14, 14. Marque 14, marcou 14, pula bola do globo, saiu, pegou, tá na mão, 16, 16. Marque 16, é o primeiro prêmio valendo uma linda moto Pop 110, 0 quilômetro. 49, 49, marque 49 no seu bilhetão, dupla chance da Rede da Sorte, sai bola 27, 27, marca 27, marcou 27, marcou, tá marcado, ninguém tira mais, 30, 30, sai do globo, marca 30 no seu bilhete, marcou 30, continua subindo bola e você marcando 71, 71, marca 71. Quem tá marcado também, ligado com a gente e marcando, é o Emerson Martins pelo YouTube. Um abraço pra você, Emerson Martins, 41, 41. Marque 41, marcou 41, pula bola, pula bola, pulou, pulou 11, parelha de um, marcão 11 no seu bilhete, marcou, tá marcado, ninguém tira mais, sai bola do globo, 29, 29, 30 bolas, eita coisa boa, primeira rodada, olha só, 30 bolas já saíram do globo, 29 foi a última, até agora nenhum bilhete armado. Grande vendedora Esmeralda, né, abraçando todos os seus clientes, vendedores, é a vendedora Esmeralda aí pedindo alô e a gente mandando alô, Aglailson, 30 bolas na primeira rodada, ninguém armou, Kleber. Que coisa boa, não tem bilhete armado, sai bola do globo 12, marque 12 no seu bilhete, marcou 12, pula bola do globo, pulou, pulou, pulou, 59, 59, marque 59, é o primeiro prêmio valendo Pop 110, 62, 62, marque 62, marcou 62, aqui pula bola do globo 33, 33, marca 33. Marcou 33, continua subindo bola 53, 53, marque 53, marcou 53, pula bola do globo, saiu, pegou, tá na mão 8, marque 8. Você falou de número 8, já temos aqui 4 cartelas armadas, 36 bolas foram chamadas, já temos 4 cartelas armadas valendo a Pop 110, uma moto Honda. Quatro coraçãozinho batendo a 110 por hora. Olha só, é a potência do motor da linda 110. Continua subindo bola e você marcando 39. 39, marca 39. Sobe para 5 bilhetes agora, 5 cartelas armadas. Pula bola do globo, acelera, sai bola 51. 5, marca 51. Eita, que emoção. 9, 9 bilhetes armados nesta primeira rodada. Pulou, pulou, pulou 44, 4. 4, marque 44. Oxê, 23 cartelas armadas na Pop 110, Kleber. Continua subindo bola, Chico, sai bola 28, 28. Bateu! Bingo! Já tem ganhador da primeira moto da primeira rodada, Kleber. Quer dizer que pode pisar o pé no freio. Pode acelerar, que essa Pop 100 já tem ganhador ou ganhadora, né? Pois me conta detalhes desse que foi o primeiro prêmio valendo a linda Pop 110 zero quilômetro, Chico. Tivemos aí 40 bolas foram chamadas, 43 cartelas ficaram armadas, somente uma ganha a moto, 107.650, Kleber. Conferindo números pra esse que foi o primeiro prêmio, a linda Pop 110 zero quilômetro, 40 bolas que saíram do Globo, 43 bilhetes que ficaram armados, um só contemplado, o ganhador porta o bilhete de número 107.650. Vamos então para a conferência, Chico. Saiu a bola de número 6, número 8, 14, 21, 23, 28, 39, 41, 44, de ombro 50, 51, 60, 64, 65 e 68 também saiu. Olha só, já conferido o bilhete de número 107.650. Tá aqui, a cidade que leva é Verdejante. Eita coisa boa, alô Verdejante, ganhando a primeira moto deste domingão. Olha só, é a Maria de Fátima da Silva, lá da Lagoa dos Milagres. Parabéns aí, Verdejante, que leva. E a vendedora? Bônica. Mônica. Pois é, Lagoa dos Milagres ganhou semana passada, a turma lá tá com um milagre mesmo e ganhando. Eita coisa boa, parabéns aí, Lagoas do Milagres, que leva essa linda moto Pop 110 e aqui não para, acelera porque vem aí o segundo prêmio, valendo uma linda moto CG 160 Start mais R$5.000. E pra chamar bola por bola, é ele que veio da cidade de Salgueira Brilhantal, nosso domingão é com você, Chico do Forró. Ora simbora, sacode o globo, já sai a primeira bola de rombo 20, 2-0, marca de rombo 20, agora é uma CG zona, estaque, você marcou de rombo 20, marca 59, 59, marca 59, vai girando, vai saindo bola de número 6, meia dúzia, marca de número 6, alô Cabrobó, alô Orocó, toda essa região aí ligado conosco, 37, sai do globo, marca 37, marca 37, olha a bola 26, também saindo do globo, 26, marca 26, agora marca 45, 45, marca 45 no seu domingão, marca 45, olha a bola 11.